às vezes a distância nos persegue e coloca empecilhos no amor. Mas isso não é motivo pra separação. A verdade é combustível pra relação. Toda noite eu durmo olhando sua foto no papel de parede do meu celular. Sei não, mas algo me diz que um dia a gente há de ser feliz. A gente há de ser feliz.